gostoso. Chiado da chinela. Eu sou casado, mas sou homem 100%. O casamento não tirou nenhum pedaço pra lhe provar que ainda estou inteiro. E tem solteiro que não faz o que eu faço. Casado também namora, casado também namora. Casado é namorador, longe da sua senhora. Não vá pensar que o casado nada faz, e o rapaz é que tem muita potência. Fique sabendo tudo que o solteiro tem, o casado tem também, e com mais experiência. Casado também namora, casado também namora. Casado é namorador, longe da sua senhora. Eu sou casado com uma mulher muito bela, mas não é ela que eu levo pro forró. Pra onde vou é com uma gatinha de lado, tuberculoso é quem come no prato só. Pra onde vou é com uma gatinha de lado, tuberculoso é quem come no prato só. Mas essa menina com história de só quem é, só quem namora, não é solteiro não. Esse menino casado também namora. Eita, que o salão tá cheio de mulher e é hoje que a gente ama. É hoje que eu me dou de bem, meu filho. Vamos lá. Ô, bebida poderosa. Desse jeito, mexe bonitinho. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça essa caridade, garçom, não quero demora. Dá uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça essa caridade, garçom, não quero demora. Dá uma bebida quente, uma cerveja gelada. Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada. Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró. Pra nós eu sei garra que é pra eu não ficar só. O garçom vem depressa, tô morrendo de vontade. Me traga logo a cachaça, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, garçom, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade. Ei, cangate, tô morrendo de vontade. Ei, garçom, me faça essa caridade.